graças ao céu de vadios, as ruas limpas estão. Graças ao céu de vadios, as ruas limpas estão. Deles a casa está cheia, a casa da correção. Deles a casa está cheia, a casa da correção. Deles a casa está cheia, a casa da correção. Deles a casa está cheia, a casa da correção. Já foi-se o tempo de mendigar. Ora, vadios, vão trabalhar. Ora, vadios, vão trabalhar. Senhor chefe da polícia, eis a nossa gratidão. Senhor chefe da polícia, eis a nossa gratidão. Por mandares os vadios à casa da correção. Por mandares os vadios à casa da correção. Por mandares os vadios à casa da correção. Por mandares os vadios à casa da correção. Já foi-se o tempo de mendigar. Ora, vadios, vão trabalhar. Ora, vadios, vão trabalhar. Se desato, pois, senhor, em tal deliberação. Se desato, pois, senhor, em tal deliberação. Que muita gente merece a casa da correção. Que muita gente merece a casa da correção. Que muita gente merece a casa da correção. Que muita gente merece a casa da correção. Já foi-se o tempo de mendigar. Ora, vadios, vão trabalhar. Ora, vadios, vão trabalhar.